de Leiva, Colla de Pato, cozinha ao lado e um galpão. Floresce doce na ressolana, a canjerana com a solidão. Um vento velho que vem de longe traz o de casa cada manhã. Sentam as garças sobre as covancas, são flores brancas do Tarumã. Mira dal pedo num redemunho, traspala o vento no corredor. Cheira a saudade com a florada, arrinconada, cheia de amor. Mate solito, pitada funda, suspiro vago por um torsal. Florzinha guaxa, triste bonita, que vive aflita num banhadal. Passa anguriada na primavera, a sentinela, o seu odor. A flor chirua, morta de sede, que nunca teve seu beija-flor. Um vento velho que vem de longe traz o de casa cada manhã. Sentam as garças sobre as covancas, são flores brancas do Tarumã. Mira dal pedo num redemunho, traspala o vento no corredor. Cheira a saudade com a florada, arrinconada, cheia de amor. Mate solito, pitada funda, suspiro vago por um torsal. Florzinha guaxa, triste bonita, que vive aflita no banhadar. Florzinha guaxa, triste bonita, que vive aflita no banhadar.